mal se te acordei. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Olha, para contratar o show do Diego Valadares é só ligar no 61-8257-0991 e a gente vai estar juntos aí na sua cidade, viu? Shows para prefeituras, casas noturnas, clubes, é muito bacana, viu? O meu show é realmente um show alegre, um show para cima, e a gente canta todas as músicas que estão na boca do povo, além das minhas músicas de sucesso, né? Quero Você Pra Mim, Cabra Danado, Me Dê Uma Chance e outras mais, né? Que marcam muito a minha carreira. Ligue no 61-8257-0991. E também vocês podem fazer contato com o Diego Valadares. É no 61-9973-0555. É o WhatsApp, viu? A gente pode estar sempre interagindo também. É, faça como minha amiga Piedade, aí de Bom Jardim de Goiás, está sempre comigo no Facebook, no WhatsApp. Como vocês, amigos do Brasil inteiro, estão sempre interagindo comigo, pedindo músicas, pedindo alôs, né? E eu fico muito feliz, a cada dia nós temos novos amigos, mais e mais amigos aí pelo Brasil inteiro. Eu, graças a Deus, tenho milhões de amigos, de fãs que ouvem nosso programa aí pelo Brasil afora, através de todas as nossas rádios parceiras que exibem o nosso programa. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Olha quem canta bonito, ele, de Brasília para o Brasil inteiro, J. Neves, canta o Avião. Mundo Sertanejo! Me matar.

o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar, minha querida Mari Saraiva, do Rio Branco, de Rio Branco, no Acre, né? Ouvindo o nosso programa, a minha querida Rafaele Barbosa. Rafaele Barbosa, em Unaí, Minas Gerais, ouvindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Meu amigo Nelsinho Rezende, Rádio Mug FM, Nelsinho Rezende é cantor e a gente vai estar tocando as músicas dele aqui no programa também, viu? Ô Nelsinho Rezende, muito obrigado pelo carinho, sempre comigo no Facebook, aí da Rádio Mug FM, em São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Meu amigo Luiz Rodrigues, o James Rodrigues, aí de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado a todos da equipe da Rádio Alternativa FM, exibindo o nosso programa, viu? Não, perdão. Rádio Cidade FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, de Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. É, minha querida Nazinha Santos, em Luziânia, Goiás, ouvindo o nosso programa. A Nívia Gomes, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Um abraço. A Rai FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Ô, Vilma Fernandes, a todos vocês aí, ouvintes da Rai FM, em Berilo, muito obrigado, viu? A Elisângela Rocha, em Roda Velha, no Estadão da Bahia. O seu marido, Fly, os seus filhos, Isabela e Heloísa, a Rádio Destaque FM, exibindo nosso programa em Roda Velha, na Bahia. Também vamos para Vanderlei, a Vanderlei FM também, aí exibindo nosso programa em Vanderlei, Estadão da Bahia. Meu amigo Danil, Dailton Comunicador, todos vocês da Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia. Um abraço aos familiares do Vanderlei Guedes, a todos vocês amigos de Santa Rita de Cássia, toda a região, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, Rádio Super Rádio Atividade em Santa Rita de Cássia, também no Estadão da Bahia, né? A Brena Paloma, em Açailândia, no Estadão do Maranhão, muito obrigado, ligada na Marconi FM e também na Cultura AM, duas rádios parceiras exibindo nosso programa em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Um abraço aos amigos da Rádio Mais, radiomais.com, em Anastácio, São Paulo, exibindo nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Play FM em Campina Grande do Sul, Rio Grande do Sul, e de Carlos Santos e todos da equipe da Play FM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Nilsdete Vitali, a minha querida Nilsdete Vitali, em São Felipe do Oeste, ouvindo o nosso programa em Rondônia. Meu amigo Edilson Peroni, Rádio Lobo Cerrado FM, em Vilhena e no Estadão de Rondônia, exibindo o nosso programa. Valeu, Edilson Peroni, muito obrigado a todos vocês da Rádio Lobo Cerrado.com, exibindo o nosso programa, a de Vilhena para o Brasil inteiro, também os nossos amigos da Rádio Vilhena AM, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, todos vocês amigos de Vilhena, todo o Estadão de Rondônia, ouvindo o Mundo Sertanejo. Leonardo canta, Liga Lá em Casa. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar, fala que no hotel eu vou pousar, que é muito tarde, a chuva desabou. Thank you. favor. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Rick Silva em São João do Paraíso, Minas Gerais, ouvinte da Paraíso FM. Um abraço, muito obrigado a todos da equipe, a minha querida Bernadette Paiva, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, Vânia Rocha, o Samuel dos Teclados, a todos vocês, amigos, ouvintes da 90.9 FM e também da Rádio Cidade Web. Ô Luiz Gustavo, um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês do Brasil inteiro, Maria Isabel, Sabino, a Irene, minha querida, a Vânia Rocha, a todos vocês, muito obrigado, viu, os amigos da Mercearia do Curu. Coruja, é, todo mundo ligado no Mundo Sertanejo, aí pela 90.9 FM, a minha querida Rafa Nascimento, e o Maitá do Estadão do Amazonas, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Isael e Rodolfo cantam Bem Apaixonado. Você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô bem, mas apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas bem apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Você que eu tô falando mesmo, não desvia o olhar de mim, não faz assim, não seja tão injusta com o nosso amor, por favor. Eu sei que você tá sentindo medo, não se entrega porque tem receio. Às vezes chora escondida por aí, porque não vem me procurar, eu tô aqui, eu tô apaixonado e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Eu tô bem, e você nem aí pra mim aqui do lado. Que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Natália Almeida, em Diadema, São Paulo, ligada no nosso programa. Meu amigo Claudivan Santos, em Vanderlei, Bahia, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Juliano de Almeida Alves, Rádio Boa Esperança FM, em Sorriso, no Mato Grosso. Valeu, Juliano, cabra danado. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Amigos do Brasil inteiro. Vamos para Rubim, Minas Gerais. Carla Souza, a todos vocês de Rubim, muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Ô Nelinho, locutor, um abraço a todos vocês, amigos, aí da rádio,

Lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Muito bem, a minha querida Leidiane Araújo mora em Timon, no Estadão do Maranhão, e atravessa a ponte chega a Teresina, onde nós temos a Rádio Clube FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, amigos aí de Teresina, Timon, toda a região ouvindo o nosso programa, a todos da equipe da Rádio Clube FM, um abraço, muito obrigado, viu? A minha querida Santana da Silva, em Uberlândia, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. Meu amigo Beto Machado, olha aí, Beto Machado, em Pouso Alegre, Rádio 90.9 FM, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Meu amigo Luciano Santos, todos da equipe da Rádio Nova Dimensão, em Aciara, Estadão de Goiás, também, exibindo o nosso mundo sertanejo. Cleiton Aguiar canta, Eu Vou Voltar Pro Interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria, estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor.